Fecheiro 44. Sentada sozinha na sala enquanto o sol nascia, pensou em todos os retratos que havia na casa. Nos retratos que ela tinha estado a rever e a limpar e a preparar para pendurar. Os retratos muito antigos que ela conseguia identificar e que mais ninguém da família conseguia. Charlotte com o seu cabelo louro, tão esbatido sob a laca que ela parecia um fantasma. E Jeanne Louise, com o seu irmão gêmeo de pé ao lado dela. E a grisalha Marie Claudette, com o pequeno quadro de River Bend na parede por cima dela. Todas elas usavam a esmeralda. Tantos quadros com aquela joia. Rowan fechou os olhos e dormitou no sofá de veludo, cheia de vontade de tomar café, no entanto demasiado sonolenta para o ir fazer. Tinha estado a sonhar antes daquilo acontecer, mas que significaria tudo aquilo? Qualquer coisa sobre o hospital e uma operação, e como ela não se conseguia lembrar. Lemuel estava lá. Lemuel, que ela tanto odiava. E aquela íris de boca escura que Lasher tinha feito. Sim, conheço os teus truques. Fizeste-a inchar e partir-se do caule, não foi? Ninguém compreende na realidade o poder que tu tens. Fazer crescer folhas inteiras do caule de uma rosa morta. Onde é que vais buscar essa forma bonita em que apareces? E por que é que não o fazes por mim? Tens medo que eu te espalhe aos quatro ventos e que nunca mais tenhas força para te juntares de novo? Estava de novo a sonhar, não estava? Imagine-se uma flor a transformar-se com a íris, alterar-se à frente dos seus próprios olhos, com as suas células a multiplicarem-se e em mutação, a menos que fosse apenas um truque. Um truque como o de lhe pôr o colar enquanto dormia. Mas não era tudo um truque? Bom, meus rapazes e raparigas, disse Lark, quando estavam junto à cama de um homem em coma e a morrer, todos nós já fizemos os nossos truques, não fizemos? O que é que aconteceria se ela experimentasse alguns dos seus próprios truques? Como o de dizer às células do homem moribundo para se multiplicarem, para entrarem em mutação, para se reestruturarem e selarem o tecido ferido. Mas não tinha sabido, ainda não sabia até onde podia ir. Sim, a sonhar. Estavam todos a atravessar os halls em Leiden. Sabes o que fizeram a Michael Servetus na Genebra calvinista quando ele descreveu corretamente a circulação do sangue em 1553? Queimaram-no na fogueira com todos os seus livros hereges. Tenha cuidado, doutor Fanabel. Eu não sou uma bruxa. É claro que não. Nenhum de nós é. É uma questão de reavaliar constantemente o nosso conceito de princípios naturais. Não havia nada de natural naquelas rosas. E agora o ar, aqui, a mover-se, como se estava a mover, a apanhar as cortinas e a fazê-las dançar, a fazer mexer os papéis em cima da mesa de café à frente dela e até a erguer as farripas do seu cabelo e a refrescá-la. Os teus truques. Já não queria mais aquele sonho. Os doentes em Leiden levantam-se e vão sempre embora depois da lição de anatomia. Mas tu não ousas mostrar-te, pois não? Encontrou-se com Ryan às 10 da manhã e contou-lhe os planos para o casamento, tentando falar com um ar natural e definitivo, como para suscitar o mínimo de perguntas possível. E gostava que me fizesse uma coisa, disse ela. Tirou o colar da esmeralda da carteira. Importa-se de pôr isto num cofre qualquer, fechado à chave, onde ninguém lhe possa deitar a mão? É claro que o posso guardar aqui no escritório, disse ele. Mas, Rowan, há várias coisas que eu tenho de lhe explicar. Este legado é muito antigo. Tem de ter um pouco de paciência. Regras e as rúbricas, por assim dizer, são curiosas e bizarras, mas contudo explícitas. Lamento, mas terá de usar o colar no dia do seu casamento. Não está a falar a sério. Compreenderá certamente que estas pequenas exigências são provavelmente bastante vulneráveis à contestação ou ao pedido de revisão num tribunal. Mas o objetivo de as seguir à letra é e tem sido sempre evitar sequer a mais remota possibilidade de alguém alguma vez contestar a herança em qualquer altura da sua história. E com uma fortuna pessoal desta dimensão, e esta falou sem parar no seu modo familiar de advogado, mas ela compreendeu. Lasher tinha ganho aquele round. Lasher sabia os termos do legado, não sabia? Tinha-lhe simplesmente dado o presente apropriado. A ira de Rowan era fria e escura, isoladora, como sempre fora nas piores alturas. Olhou para longe, pela janela do escritório, mas não vendo sequer o céu suave cheio de nuvens, nem o corte serpenteante do rio sob ele. Vou mandar arranjar este fio de ouro, disse Ryan. Parece estar partido. Era 1 hora quando ela chegou a Fish Street, com o almoço para ambos, num pequeno saco de papel pardo, 2 sanduíches e 2 garrafas de cerveja holandesa. Ele estava todo excitado. Tinham encontrado um monte de tijolos vermelhos de Nova Orleans, antigos, debaixo da terra nas traseiras. Eram belos tijolos, que já não eram fabricados. Agora já podiam construir os novos postes do portão com o material perfeito. Tinham também encontrado um molho de plantas da casa no sótão. Parecem ser as plantas originais, disse ele. Podem ter sido desenhadas pelo próprio Darcy. Anda, deixei-as lá em cima. São extremamente frágeis. Ela subiu as escadas com ele. Como estava tudo tão fresco com a nova tinta. Até o quarto de Deirdre estava agora encantador, como devia ter sido sempre. Não se passa nada, pois não? Perguntou ele. Ele tinha de perceber, pensou ela. Tinha de pressentir e pensar que ela tinha de usar aquela maldita coisa no dia do casamento. O seu grande sonho do centro médico Mayfair e tudo o resto iria pela janela fora, se não o fizesse. Ele ficaria doido quando lhe contasse. E ela não suportava voltar a ver a expressão assustada nos seus olhos. Não suportava vê-lo agitado e fraco. Essa era a verdade. Não, não se passa nada, disse ela. Estive outra vez toda a manhã na cidade com os advogados e tive saudades tuas. Lançou os braços em volta do pescoço dele, aninhando a cabeça sob o queixo dele. Tive mesmo muitas saudades tuas. Capítulo 38. Ninguém pareceu ficar minimamente surpreendido com a notícia. Aaron fez-lhes um brinde ao pequeno almoço e depois voltou ao trabalho na biblioteca de Fish Street, onde, a convite de Rowan, estava a catalogar os livros raros. Ryan, bem falante e de olhos azuis frios, apareceu na terça-feira à tarde para cumprimentar Michael. Numa breve conversa agradável, manifestou-se impressionado com as realizações de Michael, o que só podia significar que a vida de Michael tinha sido investigada através dos canais financeiros normais, exatamente como se estivesse a candidatar-se a um emprego. É bastante aborrecido, acabou por reconhecer Ryan, investigar o noivo do destinatário do legado Mayfair. Mas sabe, não tenho outra alternativa. Não me importo, disse Michael com uma pequena gargalhada. Qualquer coisa que não tenha conseguido descobrir e que queira saber, é só perguntar. Bom, para começar, como é que conseguiu ser tão bem-sucedido sem cometer um crime? Michael riu-se com o elogio. Quando vir esta casa daqui a uns meses, disse, compreenderá. Mas não era idiota ao ponto de pensar que a sua modesta fortuna tinha impressionado aquele homem, que eram 2 milhões em ações, comparados com o legado Mayfair. Não. Aquela pequena conversa era sobre a geografia de Nova Orleans, o facto de ele ter vindo do outro lado de Magazine Street e de a sua voz ainda ter o sotaque do Irish Channel. Mas Michael tinha vivido demasiado tempo no Oeste para se preocupar com uma coisa dessas. Andaram juntos sobre a relva recém-cortada. A nova sebe de bucho, pequena e bem aparada, já estava colocada em todo o jardim. Mas era possível ver os canteiros conforme tinham sido dispostos há um século. Ver as pequenas estátuas gregas colocadas nos 4 cantos do pátio. Com efeito, toda a planta clássica estava a emergir. A longa forma octogonal do relvado era igual à longa forma octogonal da piscina. As lajes, perfeitamente quadradas, estavam colocadas em losango contra a balaustrada de calcário que dividia o pátio em retângulos distintos e balizava os caminhos que se cruzavam perpendicularmente, enquadrando a casa e o jardim. As antigas treliças tinham sido endireitadas de forma a voltarem a definir os portões, e à medida que a tinta preta ia sendo aplicada aos gradeamentos de ferro forjado, acentuava os seus floreados e desenhos repetitivos de arabescos e rosetas. Sim, havia padrões por todo lado. Para onde quer que olhasse, via padrões, lutando contra o mirtilo que os invadia e as cameleiras de folhas brilhantes e a roseira antiga que se esforçava por subir pela treliça e contra as pequenas maravilhas que procuravam a luz nas partes mais batidas pelo sol. Beatrice, muito imponente, num grande chapéu cor-de-rosa e óculos de armações de prata quadradas, encontrou-se com Rowan às 2 da tarde para falarem sobre o casamento. Rowan tinha marcado a data para de sábado a 1 semana. Menos de 15 dias? Exclamou Beatrice, alarmada. Não, as coisas tinham de ser todas feitas como deviam ser. Rowan não compreendia o que aquele casamento representava para a família? Viriam pessoas de Atlanta e Nova York. Não se podia realizar antes do fim de outubro. E de certo que Rowan havia de querer que o restauro da casa estivesse terminado. Seria tão importante para todos verem a casa. Está bem, disse Rowan. Achava que ela e Michael podiam esperar até lá. Especialmente se isso significasse poderem passar a sua noite de núpcias na casa e que a recepção podia ser lá. Em absoluto, disse Michael, isso dar-lhe-ia 8 semanas completas para pôr tudo em ordem. Sem dúvida que o resto do chão estaria pronto, bem como o quarto da frente do andar de cima. Então será uma dupla comemoração, não é? Disse Bi. O vosso casamento e a reabertura da casa. Meus queridos, vocês irão dar uma enorme alegria a todos. E sim, todos os Mayfair do mundo tinham de ser convidados. Beatrice passou à sua lista de empresas que organizam recepções. A casa dava para 1000 pessoas se se pusessem tendas junto à piscina e no relvado. Não, não tinham de se preocupar com nada. E as crianças podiam nadar, não era? Sim, seria como nos velhos tempos. Seria como no tempo de Mary Beth. Rowan gostaria de ver algumas fotografias antigas das últimas festas dadas antes de Stella morrer. Juntaremos todas as fotografias para a recepção, disse Rowan. Podemos fazer uma reunião. Exibiremos as fotografias para todos as poderem ver. Vai ser maravilhoso. Subitamente, Beatrice estendeu a mão e pegou-na de Michael. Posso fazer-lhe uma pergunta, querido? Agora que já pertence à família, por que raio é que usa essas horríveis luvas? Vejo coisas quando toco nas pessoas, disse, antes de conseguir impedir-se de falar. Os grandes olhos cinzentos de Beatriz brilharam. Ah, mas que curioso! Sabe que Julian tinha esse poder? Foi o que sempre me disseram. E Mary Beth também. Querido, permita-me. Começou a enrolar a luva para trás, arranhando-lhe ligeiramente a pele, com as suas unhas compridas, pintadas de cor-de-rosa. Por favor, posso? Não se importa? Arrancou-lhe a luva e ergueu-a com um sorriso triunfante e contudo inocente. Ele não fez nada. Manteve-se passivo, com a mão aberta, os dedos dobrados. Observou-a enquanto ela pousava a mão sobre a dele e depois a apertou firmemente. Derrumpante, imagens desgarradas encheram-lhe a cabeça. A miscelânea surgiu tão depressa que ele não apanhou nada, claramente. Apenas o ambiente, a sensação de uma vida saudável, o equivalente a sol e ar puro, e o registro claro de inocente. Não é um deles. O que é que viu? Perguntou ela. Ele viu os lábios dela a moverem-se antes das palavras se tornarem claras. Nada, disse, enquanto recuava ligeiramente. É a absoluta confirmação da bondade e da sorte. Nada. Nenhuma infelicidade, nenhuma tristeza, nenhuma doença. Absolutamente nada. E de certa forma isso era a absoluta verdade. Ah, é um querido, disse ela, sem outra expressão que a sinceridade, baixando-se depois para o beijar. Onde é que foi descobrir uma pessoa assim? Perguntou a Rowan, e sem esperar por uma resposta, disse: Gosto de ambos. E isso é melhor do que amá-los, pois isso já seria de esperar, sabe? Mas gostar. É uma surpresa curiosa. São um casal adorável. Você com os seus olhos azuis, Michael, e Rowan com a sua voz maravilhosa. Dá-me vontade de lhe beijar os olhos cada vez que me sorri. E não ouso fazê-lo agora. E de beijar a garganta dela cada vez que diz uma palavra, uma única palavra. Posso beijá-la na face, Beatriz? Perguntou ele ternamente. Para si sou a prima Beatrice, seu maravilhoso pedaço de homem, disse ela dando uma palmadinha teatral no peito arfante. Faça-o. Fechou os olhos com força e depois abriu-os com um novo sorriso dramático e radioso. Rowan sorria-lhes com uma expressão vaga e curiosa. Eram horas de Beatrice a levar à baixa ao escritório de Ryan. Intermináveis questões jurídicas, horrível. E lá foram. Ele apercebeu-se de que a luva tinha caído na relva, apanhou-a e calçou-a. Não é um deles. Mas quem é que tinha estado a falar? Quem é que tinha digerido e transmitido aquela informação? Talvez ele simplesmente estivesse a ficar melhor. Aprender a fazer as perguntas, como Aaron lhe tinha tentado ensinar. A verdade era que não tinha prestado muita atenção a esse aspecto das lições. Queria, sobretudo, eliminar o poder. Fosse como fosse, pela primeira vez, desde o descalabro dos boiões, recebera uma mensagem distinta. Com efeito, era infinitamente mais concisa e autoritária que a maioria dos horríveis sinais que recebera naquele dia. Tinha sido tão clara como o fora, à sua maneira, a profecia de Lashers. Olhou lentamente para cima. De certo que estava alguém no alpendre lateral, nas sombras profundas, a observá-lo. Mas não viu nada. Apenas os pintores a trabalhar no ferro forjado. O alpendre estava magnífico, sem a velha rede e sem a armação de madeira improvisada. Era uma ponte entre a grande sala de estar e o belo relvado. E casar-nos-emos aqui? Pensou ele sonhadoramente. Como que em resposta os grandes mirtilos dançaram ao vento com as suas flores cor-de-rosa pálido a ondular graciosamente contra o céu azul. Quando voltou ao hotel à tarde, tinha um subscrito de Aaron à sua espera. Abriu-o antes mesmo de chegar à suíte. Assim que a porta o isolou do mundo, tirou de dentro deste a fotografia a cores e ergueu-a à luz. Uma bela mulher de cabelos escuros olhou-o da penumbra divina tecida por Rembrandt. Viva! A sorrir o mesmo sorriso que tinha acabado de ver nos lábios de Rowan. A esmeralda Mayfair cintilava naquele crepúsculo de mestre. A ilusão era tão dolorosamente real que ele teve a sensação de que o papel da fotografia se poderia derreter e deixar o rosto a flutuar, diáfano como um espírito no ar. Mas aquela não era a sua Débora. A mulher que tinha visto nas suas visões? Não sabia. Por mais tempo que eu observasse, não sentiu qualquer choque de reconhecimento. Tirou as luvas e tocou-lhe. E a fotografia não lhe transmitiu nada, a não ser imagens, irritantemente sem significado, de intermediários e pessoas incidentais e com que já contava. Sentado no sofá, a segurar na fotografia, soube que teria acontecido o mesmo se tivesse tocado no velho quadro a óleo. Que é que querem de mim? Murmurou. Inocente e fora do tempo, a rapariga de cabelo escuro sorria-lhe. Uma estranha, presa para sempre na sua breve e desesperada juventude. Uma bruxa novata e nada mais. Mas alguém lhe tinha dito qualquer coisa naquela tarde, quando a mão de Beatrice tocara na dele. Alguém tinha utilizado o poder com um objetivo qualquer. Ou seria subitamente a sua própria voz interior? Pousou as luvas, como se habituara a fazer quando ali estava sozinho, e pegando na caneta e no bloco de apontamentos, começou a escrever. Sim. Creio que foi uma breve utilização construtiva do poder, porque as imagens estavam subordinadas à mensagem. Não estou certo de que isso tenha acontecido antes, nem sequer no dia em que toquei nos boiões. As mensagens estavam misturadas com as imagens e Lasher estava a falar comigo diretamente, mas estava misturado com o resto. Isto foi completamente diferente. E se tocasse na mão de Ryan ao jantar, quando estivessem todos juntos à mesa, à luz das velas, no Caribbean Room lá embaixo, que é que a voz interior lhe diria? Pela primeira vez, deu por si ansioso por utilizar o poder. Talvez porque aquela pequena experiência com Beatrice tinha resultado tão bem. Tinha gostado de Beatrice. Talvez tivesse visto o que queria ver, um ser humano vulgar, uma parte da grande onda do real que significava tanto para ele e para Rowan. Caso-me a 1 de novembro. Meu Deus, tenho de telefonar à tia Vive. Ficará decepcionadíssima se não o fizer. Pôs a fotografia na mesinha de cabeceira de Rowan para ela a ver. Havia lá uma linda flor. Uma flor branca, que parecia um lírio vulgar, e contudo era diferente. Pegou nele, examinou-o, tentando perceber por que é que lhe parecia tão estranho, e depois apercebeu-se que era muito mais alto do que qualquer outro lírio que alguma vez vira, e que as suas pétalas pareciam invulgarmente frágeis. Bonito. Rowan devia tê-lo apanhado no caminho da casa para lá. Foi à casa de banho. Encheu um copo com água e pôs lá o lírio, levando-o de novo para a mesinha de cabeceira. Só se lembrou de tocar na mão de Ryan quando o jantar há muito que terminara e ele estava de novo lá em cima com os seus livros. Ficou contente por não se ter lembrado. O jantar tinha sido muito agradável, com o jovem Pierce a encantá-los com velhas lendas de Nova Orleans. Todas as histórias tradicionais que ele já conhecia, mas que Rowan nunca ouvira, e divertidas anedotas sobre os vários primos, todas interligadas, de uma forma natural e fascinante. Mas a mãe de Pierce, Gifford, uma morena elegante e muitíssimo bem arranjada, e também Mayfair por nascimento, tinha olhado fixa e temerosamente para ele e para Rowan durante todo o jantar, e quase não falara. E, é claro, todo aquele jantar foi para ele um daqueles momentos de secreta satisfação, comparando aquela noite com o acontecimento dos seus 12 anos, quando a sua tia Viv tinha vindo de São Francisco visitar a mãe dele. E ele jantara num restaurante a sério, o Caribbean Room, pela primeira vez na sua vida. E pensar que a tia Viv estaria lá no fim da próxima semana. Estava confusa, mas iria. Tinha-lhe tirado um grande peso da consciência. Pula-ia num agradável e confortável apartamento em St. Charles Avenue, numa das novas casas de tijolo, com telhados de mansardas e portas envidraçadas, um apartamento com vista para o percurso da terça-feira de carnaval, para ela poder ver o cortejo da varanda. Na realidade, devia começar já a ver os anúncios. Podia ir de táxi para todo lado. E depois ele dar-lhe-ia cuidadosamente a notícia de que queria que ela lá ficasse a viver. Que ele não queria voltar para a Califórnia, que a casa em Liberty Street já não era o seu lar. Por volta da meia-noite, deixou os seus livros de arquitetura e foi para o quarto. Rowan preparava-se para fechar a luz. Rowan, disse ele, se vires aquela coisa, dizes-me, não dizes? De que é que estás a falar, Michael? Se vires o Asher, dizes-me logo. Claro que sim, disse ela. Por que é que me fazes essa pergunta? Porquê é que não largas os teus livros de bonecos e vens para a cama? Ele viu que a fotografia de Débora tinha sido colocada de pé contra o candeeiro. E o lindo lírio no copo de água estava em frente da fotografia. Era linda, não era? Disse Rowan. Penso que não haverá forma de convencer a Talamasca a ceder o quadro original. Não sei, disse ele. Não é provável. Mas sabes, essa flor é espantosa. Ia jurar que esta tarde, quando a pus no copo, tinha uma única flor. E agora, olha, tem três flores grandes. Não devo ter visto os botões. Ela ficou com uma expressão intrigada. Estendeu a mão, tirou cuidadosamente a flor da água e estudou-a. Que tipo de lírio é este? Perguntou. Bom, costumávamos chamar a esses lírios lírios da Páscoa, mas não florescem nesta altura do ano. Não sei o que é. Onde é que o arranjaste? Eu? Nunca o vi antes. Ah, parti do princípio que o tinhas apanhado em qualquer lado. Não, não apanhei. Os seus olhares cruzaram-se. Ela foi a primeira a desviar o olhar, erguendo as sobrancelhas e depois inclinando ligeiramente a cabeça. Voltou a pôr o lírio na água. Talvez seja um presente de alguém. Por que é que não o deito fora? Disse ele. Não fiques aborrecido, Michael. É apenas uma flor. Ele está cheio de truques. Lembras-te? Não estou aborrecido, Rowan. Só que já está a murchar. Repara, está a ficar castanho e tem um aspecto esquisito. Não gosto. Está bem, disse ela muito calmamente. Deitou fora. Sorriu. Mas não te preocupes com nada. Claro que não, porque é que me havia de preocupar. Trata-se apenas de um demónio com 300 anos, com vontade própria, que consegue fazer com que voem flores pelo ar. Porque é que não havia de ficar doido de alegria por um estranho lírio aparecer do nada? Raios. Talvez o tenha feito para a Débora. Foi simpático. Michael virou-se e olhou de novo fixamente para a fotografia. Como centenas de modelos de Rembrandt, aquela Débora, de cabelo escuro, parecia estar a olhar diretamente para ele. Sobressaltou-se com a breve risada de Rowan. Sabes, és tão engraçado quanto te zangas, disse. Mas provavelmente há uma explicação perfeitamente plausível para a flor estar aí. Sim, é isso que dizem sempre nos filmes, disse ele. E o público sabe que são doidos. Levou o lírio para a casa de banho e deitou-o no cesto dos papéis. Estava mesmo a murchar. Não era desperdício nenhum. De onde raio tivesse vindo? Pensou. Quando saiu, ela estava à espera dele, de braços cruzados, com um ar muito sereno e convidativo. E ele esqueceu-se por completo dos seus livros que estavam na sala.